já faz um tempo que você está esperando. Parece que a promessa não vai se cumprir. Chega até bater desânimo. Você pensa em desistir. Como é difícil respeitar o tempo da espera. Espera que ele está preparando algo pra você. Fica tranquilo porque vai acontecer. Vai acontecer. Um milagre em sua vida vai acontecer. Se ele prometeu, um dia vai acontecer. Pode acreditar, é só esperar. Vai acontecer, vai acontecer. Pode estar demorando, vai acontecer. É que ele está caprichando, vai acontecer. Basta você crer que ele vai fazer. Vai acontecer. Já faz um tempo que você está esperando. Parece que a promessa não vai se cumprir. Chega até bater desânimo. E você pensa em desistir. Como é difícil respeitar o tempo da espera. Espera que ele está preparado. Vai acontecer. Se ele prometeu, um dia vai acontecer. Pode acreditar, é só esperar. Vai acontecer, vai acontecer. Pode estar demorando, vai acontecer. É que ele está caprichando, vai acontecer. Basta você crer que ele vai fazer. Vai acontecer. Se ele prometer, um dia vai acontecer. Pode acreditar, é só esperar. Vai acontecer, vai acontecer. Pode estar demorando. É que ele está caprichando. Basta você.